4, direita 129 solo, boa tarde. 29 direita, bom, 924. Confirm the QNH to Ocean Air 6320. Confirm please, Ocean Air 6320. Could you confirm the QNH please? 1013. 1013, thanks sir, 6320. Sinal 24 via Alfa Kilo Pátio 3, chama o Pátio 1 no portão 05, 924. Alfa Kilo Pátio 3, chama o Pátio 1 no portão 924. Salva 6721 no pushback, saneamento 9104. Salva 6721. 6721 no 4 tá pronto pra puxar? Firmo. Pesado, time táxi. Pesado, time táxi. Voador, boa tarde, economia 00, ciente das condições, pronto para a cota Natal. 7600 Natal, já temos aprovado, 1-2 para cópia, só um instante de gentileza. Salvador Pera Visual, pista 10, o vento é de 140 com 10, 1013 no altímetro, 31 graus na temperatura. Muito grato, nossa escuta para cópia, 1900. Meu Lima Lima tem cabeceira 17, aguardando o ingresso da aeronave aí no Parte 4. Vai, bateu, Romeu Lima. Pioneiro 1, Nuna, Salvador. Pioneiro 1, Nuna. Quanto é Salvador, professor? Que só eu atido de informação, é pro Zulu 10, seria mão única apenas subindo, ok? Pra descer pro Galeão seria pro Zulu 14. Foi feita a correção entre o controle e o centro, e modificando a sua rota aí pela outra, Zulu 14 via CAT, ok? Tá pronto pra cópia? Ok, Salvador Galeão, nível autorizado então foi 260, via Upper Zulu 14, decola, pista 10, mantém a reta decolagem para cruzar 2000 pés, rua terceira milha, após curva direita, executa o perfil subida da El, Leda, após Leda direto CRAT, controle em 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, acione o qual transforma 5561. Chegou 924, ingresso autorizado à sua esquerda, portão 5, 1924. Esquerda 5, 924. Pioneiro 1-1, é manter proa até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, é o que ocorreu primeiro, ok? E a subida é da El, sobre perfil da El, mantenha a da El até Leda, após Leda, CRAT, posição CRAT na posição 14, ok? Correto, parte de autoridade, livre acionamento, chame táxi, o PB é de? 3-2. Pioneiro, chame táxi. Salva 6721, 132 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alterna Salvador para o táxi. 3:45, Salvador, PB de quanto? 138. 138, táxi autorizado à direita, via Índia, ingressar na Alfa, transfira 286, altímetro 1013, boa viagem. Índia Alfa 18613, mensagem azul no bazar. Xunai 63 no 5 para o lock, curva à esquerda, proa 1 no 35. 135 para o lock visual, Xunai 63 no 5. Certo, pode ser? Estou autorizado, IRS X-Ray, o Xunai 63 no 5. Obrigado. Sonda 0. Brenner, cola de imediato, 2721. Afirma. Brenner, cola separado no 0, vento 140 graus com 10 nós, 10 nós, web 6721, padrão ajuste. Gabriel Gara, declara imediatamente o web 6721. Pista 10, decola mantendo reta até cruzar 2 mil pés a terceira milha, posto curva à esquerda, perfil subida Puca, Jamo, transição Zipar, controle 1 no 9 decimal 8, torno no 8 decimal 6, acione o código 5002. 1600, autoridade natal 370, via por Zulu 1-0, decola da 10, mantém a proa até 2 mil, a terceira milha, posto curva à esquerda, Puca, Jamo, Jamo, Zipar, 198 controle, 5002 é o transponder. Correto, portão 62, chame pronto. Vai chamar o nome 600. Salvador, pioneiro no ouro para o táxi. 3 no 5. 218, meia, bom pouso, 63 no 5. 386, bom dia, alô. Controle, o Papa Romeu Lima já visual com o campo de pouso. Frequência livre, bom pouso, Papa Romeu Lima. Agradecido, vai reportar no regresso o Papa Romeu Lima. Vai disparado, pessoal, já. Parte da autoridade, tá certo. 120 graus com 10 nós, com 10 nós. Tem livre pouso na 10. Livre pouso na 0, Xunai 63 no 5. 721, decola 41, controle 119, decimal 8. Então, bom voo e boa tarde. 198, obrigado. Bom fim de semana, até amanhã. Igualmente. Salvador, 6721, na Momo de Pátio, passa 1800 pés, voa. 6721, boa tarde, contato radar na decolagem, suba 310, saída da Momo. 310, saída da Momo, web. Boa tarde, Max, é a Golf. Agora é registro 287348. Clear. LS, runway 10, X-ray, Ocean 620, appreciate, sir. Salvador, Gol 333. 1-3-3 a Gol, informação que você agora é Romeu, altímetro 1013. Já temos aprovado 360 para Congonhas. É o número 1 para Copa, só um instante, por gentileza. Positivo, qual a subida, por gentileza, hein? A subida é a que vou pagar na cota agora, tá pronto? Positivo. Então, conforme aprovado Congonhas, nível de voo 360, a rota é via Bridge, após o Lula 16, resta conforme a rota do plano de voo, decola a pista 10, manterá a reta decola até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva pela direita, o perfil de subida é a da El Leda, após Leda, direto Bridge, controle 1 no 9 decimal 8, foi 1 no 8 decimal 6, e o código é 5 0175017. Positivo, 360. Bridge. Pista 10 em frente, 2000, 3000, curva direita. Dael, Leda, Trive, direto. 198-286-5017. Se tiver a posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Portão, 8, chame ponto, puxa sonata. Chama próprio, depois de Leda é Bridge, né? Estimativa, após a posição Leda, direto Bridge. Positivo, obrigadão. Atenção, senhor. Metriz 15 no solo 43, IBL próximo à direita, chama o solo 121, decimal 9, boa tarde. 129, boa tarde, muito obrigado. Air Tower, good afternoon, Ocean Air 6820, established. Good afternoon, Ocean Air 6320, report on Outer Market, landing and down at Loca, then Altimark said 1013. Okay, we will do a report, Ocean 6320, 1013. Nível 045 para 040. Bom fim para o controle. Como eu vou revir, tá, passou o nível 045 e atingiu agora 040. Desça 2000 pés, ajuste 1013, Romeu Golf Vitor. 2010, 1013, Romeu Golf Vitor. O portão é o 3, o pátio é o 1. Ah, compreendido. Quilo 33, obrigado, querido. Pátio 1, gente. 1, alinhar, tem livre decolagem, dono 0, vento 130 graus, 10 nós. A linha decola, pioneiro 1-1. Antes conquista, pra cota? Tá pronto pra cota. Flip 5489, nível de voo 200, direto para a Vitória da Conquista, decola a pista no zero, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Antes de voar direto para a Conquista, vai cumprir o perfil subida gol, levá-lo após levá-lo aí sim direto à Conquista. Controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, e o código é o 5016, 5016. Meu golpe, Vitor. Controle Salvador, 176721, solicita uma Prodigy Beat. Geval, aí depois Geval, sim, Vitória da Conquista. 198 ao controle, 186, torre 5016 ao transponder, trip 5489. Matinho, remota do pátio 1 ou do pátio 3? Remota do pátio 3. Do pátio 3, chame pra puxar o trip. Parar, trip 5489. Oceané 63 no 5, modificação. Agora do portão, é o portão 04 do pátio 1. No pátio 1 é o 04 agora. Muito obrigado, vai 3 no 5. Temos um Airbus 318 da Avianca que vai estacionar à sua esquerda no portão 4. Assim que o tráfego estacionar, está livre puxar no 3, chame táxi, no 754. Após passagem do Airbus, autorizado o posicionamento, chamar a táxi Golo 74. Voo no 600, 36, para o pushback, acionamento. 600, 612, autorizado, chame táxi. Chamar para o táxi. Voo 394, pushback, acionamento no 7. No 7, autorizado, chame táxi, no 394. Vai chamar. Pessoal. Controle Salvador, pioneiro 1-1, decolado no momento, cumprindo o terceiro da saída da EL. 4-0. 140, Léo, já aprovado, só instante corte, tração 3661, Romeu confere, 1003 no altímetro. Gente, guarda. Pioneiro 1-1, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao nível 260 para o Ed da EL. Ascensão até o 260 na prova de Israel, pioneiro. Pronto, não, não acerta, mais um golfe. Guarde, Max, era golfe, mantém a posição. Golfe. 96320 on the ground at 48. Leaving by the right, contact the ground 121, it's 190, good afternoon. Ok, right, and 129, good afternoon, by 6320. Ground, good afternoon, Ocean Air 6320, runway vacated. 6320, good afternoon, taxi via Alpha, via Kilo, via 813, and maintain position before to enter 811. Okay, Alpha, Kilo, and maintain position before 21, confirm please. Before to enter 811. Okay, to enter April 1, thank you, 6620. Via corredor, zona meio pé, né, de fazer tudo igual. Gente, Max, arregou o livre decolagem, 97, o vento 120 graus, 10 nós. Volta. Torre Salvador, boa tarde, Papatango, Romeu, Golf Victor, tô na prova da rotatória agora, visual com campo. Autorizado em cortar para final do ano 7, importe na curta, ajuste padrão 63 e o vento 120 graus com 10 nós, 10 nós. Vem cortar para final da ano 7, reportará na curta final, Romeu, Golf Victor. Papa, tripulação preparada para a partida. Preparado. Preparar. Apontar. Controle Salvador, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, boa tarde, ACN, corrijo. Contato radar na decolagem, suba ao nível 050 na proa da posição Gole. Autorizando mil pés via corredores, o Mike Serra Golf. Ok, mantém mil pés via corredores, o Mike Serra Golf. É ponte farol da barra. Golf. Voo no 600 com 164 bordos, autonomia de 2 horas e 37 minutos, alternando Maceió para o ataque. Confirme só o PB, por gentileza, o 600? 167. O número 67, então táxi em frente via Juliette, ingressando Alfa, transfira 1486, altímetro 1013, boa viagem, voo no 600. Táxi de Juliette, Alfa, Alfa, Torre 1 no 86, o voo no 600. Fala o táxi, o gol no 394 a bordo 170, 3 horas 52, alternando Gambina. 170, 352, quilo papal alternado, segue o 37, companhia logo à sua esquerda. Via Juliette, eu engraçar na Alfa, transfira a torre 186, altímetro 1013, boa viagem, gol no 394. Ok, seguindo o companheiro à frente aí, vai via Juliette, eu engraçar na Alfa, monitora a torre 186, o gol no 394, obrigado, bom final de semana. 4, Romeu Cabral. 0154, transponder modo Charlie, acionado Romeu. Uno 30, né? Já teria um 190, então com 130 só está de coordenação com o centro, tá 356. Gol no 754 para o táxi, 113, 4 horas e 47, alterna Fortaleza. Alterna? Fortaleza. Fortaleza, gente, eu terei dois tráfegos da companhia no ponto de espera, só um instante para conseguir com o táxi, o gol 754. Ok, aguardando o 754. Gol no 600.000. 600, além da decola no 0, vento 140 graus com 10 nós, ajuste padrão 63. Além da decola 10 com 10 nós. And then India to gate 03 ahead of the Boeing 737, that is on your front of you, ok? Ok, Juliette, Alpha para stand 03, and roger to the Ocean 620. No 74, temos o Airbus 318 da Via Cochinel, vai passar à sua frente, vai estacionar logo à sua esquerda no portão 3. Ainda temos mais um decolagem do trânsito da companhia. Na sequência, será autorizado para prosseguir com o táxi à direita, ok? Ok, após a passagem do Airbus, ok? De novo, o Airbus vai passar a sua frente para estacionar no portão 3. Na sequência será autorizado. Ok, sim, chegou no 754. Eu tô entendendo que o senhor quer cancelar o seu plano de voo instrumento agora para seguir visual, confere? Afirmo, tá estimando conquista o Zuno 655. Copiado, regras de voo alterado no 554, sobe no 1500 pés. Reporte livrando a CTR, o Mike Serra Gol. Golf. Não, tem sim, já tenho feito esses saques aí, não vai interferir não. Ah, tá ok, obrigado. Pronto. Firmativo, senhor, boa tarde. Boa, 394, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 394. 140, decola pista no zero, mantém a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após mexer a curva direita, o perfil de subida da El, Leda após Leda, direto Ilhéus. Controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, acione 5004 no código, tá 3661. Sexta, autorizado 140 Ilhéus, decola 10, mantém a frente a 2 mil ou 3 milhas, curva direita da El, Leda. Pós-Leda, rua direto Ilhéus, 198 controle, 186 torre, 5004 transponder, até 3.000. Correto, portão 01, no chame pronto, puxa o celular. Toma nada. Foro 754, ataque à direita, via Índia, no ponto de esfera, torre 186, altímetro 103, boa viagem, obrigado. Ataque à direita, via Índia, ponto de esfera, 186, grato, gol no 754. Falei que dava? Sim, obrigado. Papapapa, Vitor. Tem livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem, 394 iniciando. 3, decimal 25, alternando 25, decimal 1 no bom pouso. 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1 no primeiro, braço. Nós fizemos aquelas lotes de barra até Zulu 10 até Recife. Eu vou chegar com o centro aqui, talvez. Só um instantinho, por gentileza. Que ficou, acho que ficou um pouco fora pela Zulu 10. Para 58 ficaria talvez mais perto. Só um instante, por gentileza. Tá ok, estamos pronto para acionamento com o gás na Aerostar. Tá autorizado o acionamento. Chame para taxiar ainda nesta. Tem proveito. Parei para o táxi nessa sequência. Só no comandou, boa tarde. Golo 924. Fora da construção, aqui, autorização para Marcel Romeu. 924, Maceió, número 3 para cópia, Romeu, confere, 1013, só um instante. Guardando. 35489, puxa acionamento. Autorizado, parte 3, chame parte 3. Camará. Paulo, 3566, está pronto para o pushback acionamento, pronto para cópia. Gente, portão 10, livre puxar, chame táxi, aguarde cópia, estou coordenando o seu nível 130 para Caracajo, ok? Tá livre. 394, boa tarde, contato radar na decolagem, subou 360, saída da EL. 360 na EL, 394. Salvador, Mike Serra Golf, livrando a CTR. Mike Serra Golf, frequência livre, a coordenação própria, bom voo, até o regresso. Golf. Controle, Papa Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, prossigo. Através de Paris, senhor, está no visual, no local de pouso aqui. Ocia, aeroporto. Gente, bom pouso, frequência livre para coordenação. Romeu Lima. Romeu Lima. Tô na escuta? Ok, nós temos uma coordenação aqui com o centro. A rota estava um pouco equivocada mesmo e tinha aqui o nível também estava incorreto por ser ímpar. Tá pronto para copiar a nova rota? Então, Salvador Recife, foi aprovado o nível de voo 410, ok? 410. Tem condições ou seria o 39? 410. A rota é para o I-58 até Recife. Para interceptar para o I-58, vai cumprir o perfil da subida Puca, Jamo, após Jamo Caju, é a transição. O controle 119, decimal 8, a torre 118, decimal 6, acione o código 5013. Tá, Distrito autorizado 410, altero 58. A saída açúcar João do Caju, 119.8 é o controle, 118.6, 53.000 é o telefone. Que ajuda Puca, Papá e Uniforme Charlie Alpha, passa por Jamo, Juliette Alpha, Mike Oscar e a transição é Alpha Romeo Uniforme, Caju. Controle Salvador, boa tarde, Gol na 754. Gol 754, boa tarde, contato radar na decolagem, Subal 250, saída Puca. 250, saída Puca, Gol na 754. Chame pro táxi ainda nessa, triplo vida. Dois a bordo, tanto a presente 286, altímetro 1.003, vou viajar, triplo vida. Tarugo, gol, 1-3 no portão 8, tá pronto, eu já puxei um no portão 10, será o número 2, você põe agora pra puxar o gol, 1-3. Tempo fazer simultâneo aqui, a gente faz a partida bem rápida. Porém, vai preterir o tráfego no táxi, ok? Ok, eu não me importaria, porém se o Tan reclamar aí na sequência. O táxi, o trip 5489, 66 a bordo, 4 horas, Montes Claros. É, 66, 4 horas, Mike Kilo alternado, táxi em frente, então via pátio 3, primeira direita via Juliette, no ponto de espera, 286, time 33, boa viagem, trip 5489. Gato, 5489. Sim. Na sequência vai ser autorizado, está livre acionamento na posição, gol no triplo 3. Gol 600, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85, bom voo. Gol 125, 45, confirma a secundária? 126, 85. 85, boa tarde. Só um instantinho para puxar o gol 924.4. Prossiga. Cruzou Marcel, nível 350, aerovia por 58, pista 10, decola mantendo reto até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva à esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju, 19.8, é o controle, 18.6, 14, 5577. Prova 3.0, Marcel, para 58, decola da 1.0, 2 mil pés da esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 19.8, 18.6, 5577, transponda, é o 924, assim que possível, pushback acionamento 05. Só instante para puxar, temos o Airbus até vai taxar a cauda, na sequência será autorizado 5. Positivo, não se escuta. Da 3566 está com 115 a bordo, alternando Recife com 3 horas de autonomia pronto para o táxi. Copiado, está 361, táxi autorizado via pátio, Juliette, vai ingressar na Alfa, torre 186, altímetro no 0, no 3, vai dar, acho que está 3666. Puta, 3566, iniciando táxi via pátio, Juliette Alfa, no ponto de espera 86, a torre está ainda aguardando a cópia da 3566. Estimativo, foi aprovado Aracaju, o nível de voo 130. Decola, pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva A esquerda. Perfil subida Puca, Jamo, após Jamo, Caju. Controle 19.8, torre 18.6, acione o código 5011. Autorizado para Aracaju, nível 130, decolando da 190, subindo até 2 mil pés, após a terceira milha, Puca, saída Puca, transição Jamo, após Caju, 108.6 é o controle após a decolagem, transição de 501, 135.6. Correto, só engraçando a alfa, transfira 14.86, altímetro 1.013, bagagem 3.566. 1.013,